mais um dia e yellow, e yellow mellows. Moleque na quebrada ainda grita hello. Muda o clima, fita brisa, manda buscar. Se começou ou tem que terminar. Mais um dia vermelho e yellow, e yellow mellows. Moleque na quebrada ainda grita hello. Muda o clima, fita brisa, manda buscar. Se começou ou tem que terminar. Fala, fala, fala o que cê quer. Que nós diz o que que era. Mar no asfalto, mãozão alto. Em São Paulo eu vou surfar que nada. É nesse tempo que eu digo que você me apertou sem abraçar que nada. Então não finja, pois te guincho. Que esse gancho de garrancho no arranjo chamado poesia. Me prontifico, ratifico o escrito que acredito. Qualifique, me permito nessa track partilhar. Pega nada mesmo, se nada não pegar. Tem dia que tá osso, a carne é fraca. Mas o que tem pra hoje é a falta do faz-me rir. Te conta a conta do desconto e proponho dividir. É hoje que eu só chego amanhã. Não tô com pressa, mas a sua ignorância estressa. E nesse lance eu sei que algo acumulará. Sou a desritmeia de um Brasil na corda bamba. Mais um dia e yellow, e yellow mellows. Moleque na quebrada ainda grita hello. Muda o clima, fita brisa, manda buscar. Se começou ou tem que terminar. Mais um dia vermelho e yellow, e yellow mellows. Moleque na quebrada ainda grita hello. Muda o clima, fita brisa, manda buscar. Se começou ou tem que terminar. Esse é o encontro que renasce, onde o registro toma conta. Que desconta, sempre aponta e suporta vários erros. Intensifico, ramifico, porém não fico à espera de um milagre que não vem embrionários. Versos revolucionários na moringa de alguém. Se tem escolha, saia da bolha. Você também suporte a vida, conforte o ar. Já que ainda parece ser de graça e que te faça respirar. Saia do sofá, porque o governo toda a vida por aqui sempre deixou ou a desejar e logo menos pra mais. Sempre na pista pra tirar a sua paz. Nada de mãos dadas, quero mais do que teus olhos podem ver. Tamanha hipocrisia não se enquadra nesse rolê. Pra cê ver, não sei porque me vi na posição de vingança. Pois meritocracia é o veneno social da esperança. Mais um dia e yellow mellows. Moleque na quebrada ainda grita hello. Muda o clima, fita brisa, manda buscar. Se começou ou tem que terminar.